Aleluia! Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Para ele as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar. Não se abrir o mar. Declaro, Deus vai me fazer andar com Deus. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé! Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Diante de mim, não se abrir o mar. Não se abrir o mar. Ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Thank you. E você, oh!